5-8, chame controle, 1935. 1-9, decimal 35, gol no 649. Obrigado, bom trabalho. CRM Tóxica Lima, Exo Rei. Operação para sequenciamento, curva direita para o 1-4-0. Direita 1-4-0, o CRM vai ser. Sete, mesmo placa, 1:04. Invete voo 240, saída da El. Voo no 649. Oceania 327, autorizado nível de voo 180. Nível subido a 180, 6327. Oscar Lima X Rei, correção, direita 160. Direita 160, Lima X Rei. Tá, meu, da informação ao meu, solicito autorização em gel, posição 09. Tá 3155, Romeu, ajuste no 03, aguarde 62 para a cópia. Guardando. Gola 075, desce para nível de voo 070 via chegada Mari. 070, chegada Mari, com 070. 4579, levanta a escuta. Juliette 5729, cruzado, táxi via Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamante a Juliette, generado. 5627, autorizado decolagem, pista 10, vento no 50 graus com 079. Autorizado decolagem, 5627, Romeu Papatango, autorizado decolagem, pista 17, vento 150 graus com 079. Boa, direto para Barreiras. Aguarde, hotel, Ásica, hotel Pula. Aguardando a sua torcida. O Wish Charlie Mike, seja mais correto, tinha um ponto para pushback e treinamento. Eu passo na rotatória pelo Romeo Oscar. Oscar Lima X-Ray, desce para 2 metais, esquina Galma 013, autorizado para a MLS, reporte estabilizado. Oscar Hotel Kilo, direto Barreiras. Pronto, Oscar Hotel Kilo, autorizado direto Barreiras. Romeu Papatango, decolar 202, curve à esquerda, primeiro terço, para reporte, livrando o eixo da 10. Decolar à esquerda para livrar o eixo da 10, reportará o Romeu Papatango. 7-6-3000 on 1013. Ael, Leda, pós-Leda, direto, Ilhéus, controle operando em 1-1-9-35. Transponder 5056, TAM 3155. Chame controle de frequência 1935. 0935, TRIP 5627. Se pudesse coordenar 140, por gentileza. Gente, aguarde coordenação. E 5627, contato radar, nível de voo 90, sai da PUCA. Sai da PUCA, TRIP 5627. Chame torre no 8 decimal 6 aqui, o Romeo Oscar. 8-6, Romeo Oscar. Bola 755, desce para 4000, pé, esquina Gama 013. 4-1-3, 755. Mais principal, portão 02. 02, obrigado, 59-30. Solicito nível 160 como final. Aguardo na 6327. Chamo controle 1935, Romeu Papatango. Aqui é o Papatango, Romeu Papatango, decolando da 17 na sua escuta. O sinal 6327, Sam Recife, 125.1, alterne 133.25. Recife 1251, alternando 3325, 6327. Coordene o nível 160 com o mesmo. Seguinte, 6327. Porto Loco. Acho que ele maxei completo final, Sam Torre, no 9.6. Combat 76 descend to 2000 feet, Greenwich 1013, clear the ILS final report established. Combat 076 descend 2000 feet, cleared ILS 10, Wilco. Oi, Salvador, Oscar, MXJ. Oscar Lima, X-Ray, possível. Oscar Lima, X-Ray, com a nossa aproximação, cheque o trem de pouso, aguarde pista livre. Mais travado, informo que faremos um toque arremetendo e solicito sessão 2000 pés, uma metrolação para a 1-0-1, um toque arremetendo. 1-3-3-2-5, voo no 649, obrigado, vamos trabalhar. Papatango, Oscar Hotel Kilo, Sami Recife, 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6-8-5. Zé Livre. Vila Romeu Oscar, na escuta, Torre? Afirmativo. Afirmativa aproximação, temos um beat, um Bravo Eco 9 Lima, um chamado King Air, final da pista no zero. Continue, tem como se enquadrar como número 2, aguardando tá, o pouso do King. Afirmativo, visual, contrato do senhor, se enquadra como número 2. Tente, continua com a liberação, Romeu Oscar. Ok, senhor, executado 360 aqui, ok? Faça um 360 bem curto então, só para evitar simultâneo com o King Air na 10, ok? Ok, senhor, porque ele está distante. Os climas aí continuam aproximação, Islander da Aerostar, sua esquerda, final curta no 7, em procedimento de 360 pela esquerda, sem evitar o simultâneo com o seu tráfego na 10, ok? Sim, nossa, Lima X6. Passaria 2231 no solo 06, direito a liberar 1219. Liberar direito 1219, 2231. Escuta, saída coral, controle operando em 119.35, transponde 5056, tá 3155. Tá 3155, autorizado em gel, nível 140, depala da 10, na saída coral, primeiro curva direita, 1935, controle 5056, transponde 3155. 3155, TG Mets Correct, um ponto para pushback, acionamento. Já está pronto, no 093155. Todo boa tarde, 2231, Lima, Oscar Lima, X-Ray. Yeah, X-Ray. Speed 140. Contact Tower, frequency 118.6. Conda 076, Tower 186. Thank you, bye-bye. Passaria de André por aí? Negativo, aqui só os colares. Alô, valeu, obrigado, boa viagem. Obrigado. Fábrica. Gente, aguardando, meu amor. Gol no 075, desce para 3.000 pés, NH1 no 013. 3.000 pés, tem gente, gol no 075. Clearance, wind is 180 degrees, 08 knots. Stand by landing clearance. 10076. Condo 076. Thank you, standing by. Romeu Oscar, checada de frágua, pista no 7, pouso autorizado, 180 com 8. Romeu Oscar. Cliente livre, pouso no 7, Romeu Oscar. 223. Osvaldo, Guatavo está 3217. Então, 3217, formação Romeu, ajuste no 013, aguarde para a cópia. Guardamos, tem qual a formação, saída prevista para confim, por favor? Israel Leda Bridge. Obrigado. Fala, 2231, próximo direto, você está no ingresso? Até 2231, vamos manter a posição, aguardar para o ingresso. Vai manter, 2231. Condor 076, check landing gear, wind is 160 degrees, 06 north, clear to land. Condor 076, gear down, clear to land, 10. 5627. Solicita nível final 150. Sente, aguarde. 075, repetição para 1809. 689, Condor 075. Solo, Sotelo, pelotão 09, direita, frequência livre, home or. Já estou coordenada para a gente poder pular na meta. Chefe. Solo, Oceania 6314, a gente fez autorização petroleira. Hoje na M314, informação Romeu, justo 03, aguarde número 2 para cópia. Gente da Romeu, 6314. Gol 0075, informo trago nessa posição de 12 horas, 8 milhas, é um Boeing 737 na final. Sim, seu trago na Ticaz, gol 075. Confirme Alfa, Vita, Juliette. Subida Arpon para 2000, ok? Salvador, é o passageiro 231. Poderia confirmar o motivo da nossa parada com o próximo Juliette? O passageiro 231 tem um tráfego Airbus da TAN, que já iniciou o pushback no 9. Ele vai atrapalhar o ingresso do tiro. Ok, vai aguardar o 231. Controle Oeste, Lima XM, mantendo 2000, confirme instruções, colar na direita. Sai da árvore, nível de voo 060, Oeste, Lima XM. Não, Oeste, rei, solicitou declaração para voltar e tentar um novo procedimento LS. Tem. Aproximação, aguarde pista livre. Aguardar. Condo 076, on the ground at 1-1, call ground 1-2 decimal 9. 2100, Kona 076, Boeing. So long. 3000 pés, Kona 03. Dois, ajuste no 0 no 3. Agende Alfa, 18.6 no ponto 0, 3.1. And Salvador Connor 076, do you have any information about our parking command? Confirmed, Connor 076. Affirmative. Just for planning purpose, do you have already our parking position? Okay, gate 1-1. Gate 1-1, copied, and holding short of Juliet. Com 4 a bordo, 4 horas de autonomia, vem na capa. Max 3, seu limite é a magnética 060 de Simbra. Esse limite 060 de Simbra, Kelly McKay. Alô, será que você não é possível declarar para a gente bater? Ah, ok, o escrito de animais. Quilo, via quilo, pós-quilo delta. No ponto de espera à toa e 1-1-2 decimal 62, ajuste no 0-3. 1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 0104.

2000 padrão, vai botar no ILS full whisk pra whisk. Gol no 755, autorizado a Alfa, chamando a Juliette. Ah, 3217, ponto para a cobra. 17, primativo. Cara 3217, autorizado com fins, nível de voo 360. Decola no zero, primeira curva direita, um perfil da saída da El, Leda, pós-Leda, direto bridge, onde intercepta tanto Zulu no meia. Controle operando em 1-1-9-35, transponde 5-1-0-1, o TAN 3217. Mantive autorizado com fins, nível 360, e apendulou 1-6. Na cola da 1-0, na curva direita da El, voa Leda, pós-bridge. 5-1-0-1, transponde 1935, controle, TAN 3217. Tá, 3217, protegimento correto, um ponto para pushback, treinamento. Para. 1075, solo 17, direito 29. 075, obrigado, até mais. Até mais. TAN 3155, 170 graus, 89, pista 10, decolagem. Autorizada. Papá, Tango, Whisky, Charlie Mike, observará a decolagem do Urban 319 da TAN, que está tomando posição cabeceira no zero, após alinhar e manter a partir da Taxiway Delta. Local Salvador, Salvador, 1-10, decola tona 7, primeira curva direita no corredor Axé, controle operando em 1-9-35, transponde 0151. Confirme. Meu Papa Tango, solicita a subida Autorizado, 2500 pés com o meu papacão. Autorizado, 2500 com o meu papacão. Alvo 37, confirme o pátio de pessoas a bordo. Sim. 4000 com a 093. Estacionamento táxi, torre 118, edição 62, ajuste no 093. Gol 1925, vetora para o curso do localizador, curva esquerda para o 140. 140, 1925. Controle o Bravo Whisky, estabilizou, fui LS. Complete final, Sam Torre no 8, decimal 6, Whisky Bravo Whisky. Obrigado, moça. Boa tarde, 19. Gol 1925, corrigindo a proa, curva esquerda para o 125. Desce para 2000 pés, que negar no 013. Autorizado que na ILS é estabilizado. 2 para o Whisky, full ILS, passou externo. Whisky Bravo Whisky do Chicletão, 170 com 8, continua igual a liberação, cheque o trem, aguarde pista livre, bandeirante iniciando a decolagem do ponto médio. Whisky Bravo Whisky. Alô, gente, boa tarde, é o Chicletão mesmo. Vai reportar então, aguardando aí, obrigado, amigo. Cara. Telemark chamou, confirma. Ok, se não tiver condições, a gente coordena aqui a passagem. 160 com 8. 3 a Coral, tá 3 a 95. Autorizado, tá 3 a 95. Ok. 35488, desce para 3000 pés, que negar no 013. 3000 com a 013, 482. Papatango. Bravo Whisky, checado o trem, pista no zero livre, vento de 160 com 8. Livre pouso, Bravo Whisky. Livre pouso, Whisky, Bravo Whisky. 075, pode prosseguir? Atrizado, gol 755, portão 08. Não, o 075 está nessa guarda do Chico. O gol 075, atrizado, prosseguir via Juliette, parte principal, portão 07. 07 pro 075, obrigado. Lima 3, direita 030. Gol 925, complexo de máximo torre no noite desse momento. 35488, desce para 2000 pés, que negar no 013. Autorizado final ILS, que está estabilizado. 2000 com a 093, chamará estabilizado. Trip. Esse carro mais contato radar, nível de voo no 00, sai da Coral. O Whisky Bravo, o Whisky, no solo 23 à direita, 1219. Caceda? Valeu, a mão. É. 95, cheque trem de pouso, vento sul, 180 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado. Pouso, Bravo Whisky, autorizado Alfa e Juliette, chama 48, bate principal. A 355 está autorizada para hoje e o Cosme. Direto e o Cosme, muito obrigado, só 355. Ótica Lima X-Ray para o curso do localizador, direita 080. 5412. Autorizado com fins 360, decolado 0, número curva direito, perfil da saída da ELF, Leda, após Leda direto, bridge, onde intercepta o Zulu 16, após autorizado conforme rota. Controle operando 119.35, acionando o transponde 5051, azul 4118. Parece. Azul 4118, cotejamento correto, autorizado por chute acionamento para o táxi. Bravo, Whisky, autorizado no ingresso no pátio principal, reporte da Lima. Telema 314, alinhar e manter a pista no zero, 314. Dado alinhar, reporte pronto para a decolagem. Alfa Vitor, Juliette. Trip 5428, completo final do Centro Rio no noite desse momento. 86, obrigado. Corre Trip 5428, localizador 11 mil. Mansão Trip 5428, avistado, reporte 4 mil para a cabeceira, checar o trem. Vai lá. 925 no solo, aos 2000, direita próxima, 1219. Voltá-lo. Whisky, Bravo Whisky, autorizado a prosseguir via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec irá chamar a torre 1186. 925 na Alfa, prossegue, reporta onde, da Juliette. Confirmando a aeronave que tomou o solo. Mike Eco Delta, aguarde copy a Manassi, 1000 pés, no passe 4. Decolarei de imediato. De imediato, piso no 7, decolagem autorizada. 180 com 8 alfa, Vitor Juliette. Aguardo para transferência, hoje que não é. Já na Jamber Alfa, mantém as condições visuais, 1500 pés, suporte através de Paris. 3 no 4. Ponto, checado o trem, 170 com 8, pista no zero, todos autorizados. Livre, posto. Whisky, Bravo Whisky, cruzamento autorizado, se pronto, a frequência deve estar acionada na Aerostar, Bravo Whisky. Firma, como que chama o controle?